A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje em dia, um automóvel, né, que de móvel tem muito pouco, por conta da estagnação toda do trânsito, o que tem acontecido com ele? Cada vez mais tem se transformado ali, ou numa estação de trabalho, né, as pessoas trabalham ali dentro do carro. Cara, eu otimizo o meu tempo no congestionamento cortando as unhas. É. Unhas do pé também. É bom. É muito natural você ver as pessoas estudando, né? Você olha no trânsito assim, as pessoas estão ali lendo alguma coisa e tal. É, atividades essas que promovem colisões. Naturalmente. O mais natural ali também é o carro hoje se transformar em uma estação também de entretenimento, né? Sempre com a intenção ali, a indústria toda, com a intenção de transformar o trambolho de metal em um local onde as pessoas possam ali também relaxarem, porque realmente, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, para andar 10 km, você pode gastar 2 horas. E o que tem de televisores agora instalados nos carros e na frente, o motorista assistir outra coisa que provoca milhões de barbaridades. O cara vai assistindo da Atena ali no final do dia. Nos encostos de cabeça para as crianças tem tela de DVD, carros tem Bluetooth por todos os cantos, a sonorização hoje é aquela de trio elétrico, a gente está bem acostumado, conexão em celular e tudo mais. Tudo isso que dá uma distância gigantesca de como eram os carros das nossas infâncias ali. Inclusive já tivemos episódio aqui falando disso. E se a gente for pensar no que havia de forma de entretenimento nos veículos dos nossos pais naquela época, o que tinha ali? Mal, porcamente, um radinho instalado, um AM/FM com aquele chiado de abelha gigantesco. Geralmente o rádio você tinha que botar ele num volume bem alto por conta do barulho, né, do motor da Brasília ali. Então você ouviu o barulho do motor. A Brasília era uma merda, porque o motor fica dentro do carro. É, então o rádio tinha que ser muito mais alto, né? E era a única forma de entretenimento ali pra família toda. Mas eu me lembro muito bem que esses radinhos AM/FM que haviam nas carangas dos nossos velhos, eles às vezes poderiam ali dar uma melhorada no som quando se colocava um equalizador Tojo, né? Equalizador gráfico. É, equalizador gráfico. Aquilo, cara. Tojinho, como meu pai gostava de chamar carinhosamente. Pra que serve um equalizador gráfico? Eu tenho certeza que 99% da população não sabia. Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Pra que é? Você tem todo o range do gráfico de graves, médios e agudos. Um monte de botões enfileirados, aí as pessoas acertavam ali da maneira que ela achava que era conveniente. Cara, as pessoas achavam, na verdade, gostavam. Precisava de um técnico de verdade pra poder acertar. Exato. Você lembra que vendia-se também um painel só de LEDs? Só de LEDs, exato. Puta que pariu. Fosse esse tojinho ou um radinho tocar fita melhor pros carros, mesmo que o caranga não fosse algo tão valioso, em um atrativo para bandidos, né? Os bandidos pensavam ali, opa, peraí, dá para eu tacar uma pedra nesse vidro aqui e sair com um toca-fita ou um tojinho embaixo do braço. E o que acontecia? Fazia com que os nossos pais, principalmente, eles guardassem ali os carros e principalmente esse bem que era o rádio, como se fosse uma filha virgem, né? Então tinha que tentar ali se segurar de qualquer forma para que um gatuno não levasse. Então nesse episódio do Agente 86, a gente vai falar justamente disso. De como era essa instituição de roubo de toca-fitas. E como os pais, e até a gente, né? Porque nos anos 90 também a gente começou ali a preservar os nossos rádios. Como as pessoas faziam para essa valiosidade toda ali não ser levada por um vagabundo qualquer. Era algo muito comum. Nessa época, vemos as pessoas perambulando pelas ruas, carregando ali nas mãos o seu toca-fitas de gaveta. Isso era quase como um crachá social, inclusive. Porque as pessoas até faziam questão de fazer isso, porque mesmo distante do carro, dava pra você falar que você tinha um carro. Exato. E isso poderia proporcionar noites de amor com uma moça. Você tem razão, assim como depois surgiram os celulares pendurados nas calças, o toca-fita tinha essa função mesmo de dizer, ó, esse cara tem uma caranga, né? Muitos também, Alexandre, ao invés de carregarem os seus toca-fitas, o que eles faziam? Eles escondiam debaixo do banco ou no porta-malas. Outra coisa que se fazia muito era esconder os rádios toca-fitas embaixo do banco do carro. Yeah. Tirava da gaveta e colocava ele e ficava num lugar mais invisível. Hoje em dia, as pessoas estão acostumadas com a frente destacável, né, dos aparelhos. É, eu tiro e coloco debaixo do banco. Ah, você continua mantendo a risca, Walter? Então, ladrões, se vocês quiserem, tá debaixo do banco. Eu me lembro de um brother que a gente foi pra uma balada não sei na onde e ele tinha um toca-fita de gavetas. Toca-fita de gavetas, o que acontece? É, você tem que andar com ele nas mãos, né? Eu tinha esse intuito. Só que a gente tava indo pra uma balada e tinha um Passat. E aí sacou do toca-fita, pegou e falou assim, pô, e aí, né, cara? Onde que eu vou deixar esse... Aí pensou em botar embaixo do banco e tal. Ah, mas todo mundo sabe que vai pra baixo do banco ou no porta-mala. A gente tava indo numa balada, o que esse cara fez? Tinha uma lixeira perto da balada, assim, imagina. Aí ele pegou, botou dentro de um saco e falou assim, eu vou deixar aqui dentro, ninguém vai saber, né, cara? Depois, na volta, eu saio lá, pego e já era. Adivinha? Lixeira recolheu. Caminhão de lixo passou. Não sei se você se lembra, teve uma evolução nessas gavetas, né? Comecinho dos anos 80, era uma gaveta com umas sapatas em cima, isso, né? Isso, exatamente. Que conectava ali no outro grupo de sapatas que tinha no painel do seu carro. Exatamente. Aí depois, chegando nos anos 90, não era mais isso, era a conexão era no fundo. No fundo. Do toca-fitas, então você já não tinha mais aquele trambolho em cima. Não, era só plug user. Me roubaram uns três desses, que eu nunca tirava de dentro. E você consegue lembrar a marca dos seus rádios? Tinha umas marcas vagabundas que ninguém queria roubar, inclusive. Era rádio que você podia ter no teu carro, sim, por exemplo, CCE. Você podia... Verdade. TKR. Como é que é? Comecei comprando errado? Isso. Cougar. Cougar, cara. Você podia deixar o Cougar que ninguém levava. Ninguém afanava. É, mas tinha as marcas hypadas, né, Alexandre? Uma linha da Bosch, que eu me lembro, que tinha nomes de cidades pelo mundo. Tinha o Rio de Janeiro, o Bosch de Los Angeles, Miami. Depois, Alexandre, vieram os Pioneers, que dominou a parada ali. Ah, por um bom tempo os Pioneers dominaram. Mas antes, ainda, Walter, tinha uma outra categoria de rádios muito famosa, que era os Roadstars. Roadstar, eu instalei um Roadstar. Roadstar vinha do Paraguai, né? Em muitos casos, o cara já tinha um rádio... o nome era Roadstar. Roadstar. E todo mundo chamava Roadstar. Tinha o cara, o Série Ouro, o Série Prata. Mas muitos já tinham tido o seu toca-fitas roubado antes de chegar, de atravessar a Ponte da Amizade, que... Não foram raros os casos de que o cara comprava um Roadstar lá no Paraguai e quando ele atravessava a Ponte da Amizade, tinha o quê dentro da caixa? Um tijolo. Tijolo, é verdade. É. Isso não acontecia só no Paraguai, não. Acontecia também na galeria Pajé, aqui em São Paulo. Sob de um relato, trouxe pra casa um tijolo, aí voltou lá e arrebentou a cabeça do chinês que vendeu pra ele com o mesmo tijolo. E o Roadstar, ou então Roadstar, ele vinha ali com, me lembro muito bem disso, a categoria de auto-reverse. Explique o que é um auto-reverse, Walter, pra quem talvez ainda não saiba. Cara, hoje em dia você tá acostumado com o seu MP3zinho, que você espeta o pendrive lá no rádio do carro, e ouve em qualquer ordem a sua música predileta. Até randômico, você pode até colocar. Randômico, veja só, cara, você dependendo da sorte pra ouvir uma música. É. Até essa sequência aleatória aí. Mas quando ouvíamos fitas cassetes, a fita tinha o lado A e o lado B, você tinha que racata, virar a fita na mão pra ouvir do outro lado. O auto-reverse, você não precisava de tirar a fita que de era uma revolução absurda. Era uma revolução. Você apertava um botão e ele lia o outro lado da fita. Muita gente acha que uma fita cassete, quando fala lado A, lado B, é a frente e o verso da fita. Não, gente. Não é isso. Imagine a fita dividida em duas. A parte de cima é o lado A e a parte de baixo é o lado B. Então o cabeçote ele só dava uma deslocadinha exato. Pra ler a sua fita. Clássicos também eram os motorrádios, né? Motorrádio, marca brasileira, que era clássico também naquela época. Motorrádio, ali no início da década de 90, a massa falida dela, que faliu, né? E ela foi adquirida por uma outra empresa também brasileira, a Audio Motor. E essa empresa continua até hoje ali fabricando os motorrádios, mais rádios portáteis. Com a marca motorrádio? Com a marca motorrádio, é. Você dá uma googada aí, é capaz de você achar. São rádios portáteis e autorrádios, mas a maioria é em ondas curtas. Existe hoje rádio... Rádio em ondas curtas, você acredita mas nisso? Mas deve ser só pra ouvir lá no interiorzão, que não pega um caralho. Uma outra marca que a gente não falou aqui, e o meu Fusca teve o desprazer de ter esse rádio lá, não roubado. Eu até adoraria que alguém tivesse roubado, pra eu tomar vergonha em vez de comprar um Pioneer de vez. Eu tinha um Semivox, cara. Semivox era muito, mas muito ruim. Que eu acabei ainda batendo um rolo com um camarada meu, o Kito, que ele tava em piores condições que eu, então... Sei lá, bati um rolo nele em alguma coisa, ele levou o Semivox, e esse Semivox dele, tipo com duas semanas no Voyage dele, os caras arrancaram, estouraram o vidro e arrancaram esse Semivox, e a hora que ele chegou, o Semivox tava despedaçado do lado do carro, assim. Manja, ele acha que os caras pensaram assim. O cara roubou, assim, e roubou essa bosta, que lixo, trabalho. Então, toma, não, acho que não valia a pedra que o cara tacou no vidro. Uma vez, meu primeiro carro, o Chevette, o cara destruiu o painel inteiro do carro pra poder arrancar o toca-fita, que era um lixo também, cara. O cara podia ter pedido, né? Exato. Não, vem cá, não, vamos tirar. Toca-fita. Claro, meu senhor, pera aí, vamos desparafusar. O Alexandre, o ouvinte José Alexandre Vasconcelos nos mandou um e-mail, abre aspas, com medo de roubarem o rádio do carro, toda vez que meu pai estacionava o carro na rua... tirava o toca-fita do painel e, sem vergonha alguma, circulava com ele na mão. Uma vez fez isso no centro de São Paulo. Andava alegre e saltitante com o Roadstar embaixo do sovaco, quando um trombadão veio de encontro a ele, deu um safanão e lá se foi o Roadstar cara preta que ele adorava. Além disso, na hora que levou esse pescotapa do ladrão, meu pai caiu, bateu a boca no chão e perdeu um pivô. Alexandre, perdeu o Roadstar e o dente da frente. Merda. Ele e o carro ficaram banguelas por um mês. Ia se comprar um carro e aí você falava, ah, o carro tá banguela, porque tinha só o buraco do toca-fita ali. Então, o 20 Ana Lima também mandou um e-mail pra gente aqui e abre aspas. Uma vez roubaram o rádio do carro do meu pai. E era um rádio antigo que ele amava e sabia que não acharia o mesmo modelo para comprar de novo. Então um amigo da firma dele disse que em Diadema havia um lugar chamado Robalto. Diadema é um lugar de tanto, né? Onde poderia... passar por lá, segure suas carteiras. Onde poderiam tentar encontrar um rádio igual ao que tinha sido roubado dele. Não é que meu pai achou justamente o rádio do carro dele... pois havia uma marca de queimadura de cigarro que só existia naquele rádio. Porém, baixou a polícia no recinto e levou todo mundo para averiguação. Foi uma dificuldade meu pai provar que ele estava apenas sendo receptador do próprio rádio. E graças a ele ter um amigo delegado, não foi parar no xilindró. Olha só, Cacá tinha costas quentes. Isso é uma instituição também, né? Tentar... Tem um amigo adquirir... polícia? Não, isso todo mundo tem que ter. É tentar adquirir um rádio que tinha sido roubado seu, né? Você ia pra um gato, ah, tem tal lugar aí que os caras vendem tal, e tal. Verdade. Hoje em dia isso acontece com as frentes, né? Dos aparelhos de som automotivos. O vídeo do Agente 86 deu um curtido na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar nos assuntos que rolam aqui no nosso podcast. Sendo assim, dá pra mandar histórias para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. Este mesmo e-mail está esperando a sua dica, né, sua sugestão. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, vamos repetir aqui mais uma vez que no mês que vem, novembro, aniversário de 2 anos do nosso podcast, do Sim. Agente em 86, vamos fazer um episódio especial, como fizemos o ano passado, com ouvintes participando, isso, né? Faremos quiz com os ouvintes. Exatamente. Então, você que estiver interessado, manifeste seu interesse. Fala assim, ó, eu quero participar do programa de aniversário, manda exato, um e-mail pra gente. Exatamente. E tome fosfosol, porque nós vamos tentar arrancar coisas do baú do teu crânio. Mandem então o assunto, coloque ali. Eu quero participar, falecom@agenteem86.com.br. Quem deu a dica deste episódio não foi ninguém, pois o Alexandre foi acometido por um furto semelhante na semana passada. Conta aí, Alexandre, o que aconteceu com você? Ah, cara, eu parei e eu deixei a porta do carro aberta. Eu fui um facilitador, assim, né? Porque pelo menos o prejuízo não foi maior, né? Poderiam ter me quebrado o vidro ou aberto a porta daquela maneira sutil que os caras abrem, né? Assim, fica aquele vão. Eles colocam o joelho na porta, segura em cima ali na parte de cima do vidro. As colunas são super fraquinhas. Vai que vai. Eu não saquei, que a hora que eu voltei pro carro, no outro dia de manhã, eu peguei e pensei assim, pô, cara, cadê meu rádio desde. Aí eu falei, será que eu tirei? Você foi ligar pra ouvir o Zebete? Exato. Eu falei assim, será que tá embaixo do banco? Aquela história toda, sabe? Será que eu deixei na lixeira? Mas enfim, já não tava mais lá. Mas roubaram só a frente, não roubaram? Só a frente. Já que tava ali, podia ter arrancado tudo. Pô, faria um favor, que eu tomaria vergonha e compraria um rádio melhor, inclusive. Tem uma lenda urbana, não sei se é lenda mesmo ou se realmente aconteceu. Quando o rádio tá instalado sem gavetas no carro, pra roubar, você realmente arrebenta o painel inteiro. Você entra com as suas mãos por detrás do painel, né? Posiciona as suas mãos atrás do rádio Empurra, e dá uma pancada com as suas mãos. Tem uma história de um cara, diz que ele colocava lâminas de gilete presa com Durepox atrás do carro. E que algumas vezes bandidos arrancaram seus dedos nas lâminas pra tentar tirar isso. Veja que método interessante. Eu devia ter feito isso. Mas sabe que ali nos anos 90 criou-se um mercado negro de rádios automotivos? Não só de rádios, mas de frentes de rádio, principalmente, que nem você tinha falado ali. Vendia por camelôs. Não, então. Mas um hit eram as feiras do rolo. As feiras de rolo, cara. Tinha que chamar Feira do Roubo. Deveria chamar. Eu lembro que meu pai tinha um JVC no Monzão, no Monza Tubarão dele. Victor Company. Exato, e deu um problema no JVC, daí o eletricista falou, isso aí sem chance, cara, você precisa de uma frente nova. Aí, tem uma Feira do Rolo em tal lugar lá, se vocês quiserem ir. Aí foi eu, meu pai, e tinha um amigo dele afim de ir também, o seu Shig. Seu Shig era um japonês. Seu quê? Shig. Aí foi eu, meu pai, seu Shig e tal, e obviamente não achamos ali uma frente de rádio. Meu pai acabou, semanas depois, comprando ali um rádio novo. Mas o seu Shig... Era pro caminhão o rádio? Não, era pro Monza Tubarão mesmo. Monza Tubarão. Mas o seu Shig, depois dessa primeira ida na Feira do Rolo, ele se viciou, cara. Não saía de lá. Manja. Até crack começou a fumar. Cara, ele ficou viciado tal qual um craqueiro ali, pegando as coisas de casa e levando pra Feira do Rolo. Eu lembro que ele trocou uma lata de tinta que tinha sobrado por uma panela de pressão. Cara, não dá pra confiar numa panela de pressão. Adquirindo. Você tá colocando um petardo de feijão. É quase como comprado de um russo uma Kalashnikov 47. A dona Estela, a mulher dele, reclamava que tinha trocado o rádio relógio dela por uma gaita de boca, ninguém sabia trocar. E acho que é a pior troca, que pelo menos ficou muito famosa, porque ele tinha trocado um canário belga também, da dona Estela, por dois pneus meia-vida. E ele não tinha carro, seu Chico. Ele não tinha carro, porque trocou um pneu. Aí todo mundo falava que a dona Estela ia trocar ele, ia acabar trocando ele por um Ricardão. Mas a galera falava que ele já tinha sido trocado fazer uma cara.